A Chape foi melhor em volume de jogo. Se ele foi para se defender, um jogo que poderia ter sido facilmente 3-0, aí eu acho que não deu certo. Não, mas aí... E a quantidade de gols que o Paysandu perdeu? Não, é isso que eu falo. O ataque teve oportunidade. Mas se ele foi para se defender, tu ter tomado 2 gols... O jogo ter terminado 1-1 no final do primeiro tempo, não seria um absurdo. Não seria um absurdo. Mas a Chapecoense, ela pode até não ter finalizado mais, mas as chances criadas dela foram melhores que as chances do Paysandu. Mas o que eu quero dizer é... que não pode pegar um jogo contra o terceiro colocado da competição e colocar no senso comum. Sim, sim. O campeonato do Paysandu não é esse. O campeonato do Paysandu não é esse. A derrota aqui pro Vila, aí sim, aí pesa. Agora, sair para jogar contra a Chape, que lá é difícil de... Acho que a Chape tem 2 derrotas em casa, se eu não me engano. São duas derrotas em casa. 7 vitórias, um empate e 2 derrotas. Exatamente, mas são 7 vitórias em casa. Bora então 8. Sair contra um adversário desse que é forte em casa e que está melhor estruturado e com os desfalques que você tem, então eu não quero pesar muito a mão em cima do resultado justamente por isso. Porque parece que você joga todo um trabalho que estava sendo feito por água abaixo. Aí, o time do Paysandu ele é limitado, o time do Paysandu ele tem dificuldades, mas não dá para você colocar... Na mesma comparação, no mesmo nível de cobrança, o que a gente tem que cobrar da Chape, do Remo, do Goiás e o que a gente tem que cobrar do Paysandu. O campeonato do Paysandu é esse, é de oscilação. E o Paysandu agora está nesse momento e precisa encontrar a vitória o mais rápido possível para poder respirar. E até sobre esse ponto... Breaking news aqui, diga, senhores. Kleber Xavier demitido do Santos, tá? Tá fora do Santos, técnico Kleber Xavier, após a goleada, o vexame que sofreu no Morumbi pro Vasco 6-0. Continue, Matheus. Dizem que demorou, inclusive, pro Kleber Xavier sair do Santos. Mas, o meu ponto principal aqui é perder pra Chape lá não é absurdo, mas o desempenho do Paysandu contra a Chape, para mim, lembrou em alguns momentos, principalmente desempenho defensivo, o desempenho que o Paysandu teve contra alguns adversários que não são hoje do nível da Chape, mas que quando colocaram uma intensidade a mais, o Paysandu não aguentou. E eu volto a falar. O Vila Nova foi um jogo horrível, era para ser 0-0 aquele jogo, porque nenhum dos dois times teve qualidade ali para criar muita chance. O Vila criou uma boa, fez um gol. Sai com a vitória. O jogo tecnicamente foi muito ruim. O jogo tecnicamente foi muito feio. Foi muito... O de hoje? Não, da Vila Nova. Do Vila Nova. Nem me lembro. Eu falo da defesa do Paysandu como um todo. Só que o Paysandu, quando ele pegou um adversário que sabia tocar um pouquinho mais a bola, Atlético, um adversário que tinha um pouquinho mais ali de qualidade do que teve outros, Atlético Goianiense. O próprio Atlético Paranaense lá, que o Paysandu pouco atacou. Se a gente juntar tudo isso, não estou falando de resultado, estou falando de desempenho. Por exemplo, hoje, talvez o Paysandu tenha atacado melhor hoje do que ele atacou contra o Vila, por exemplo. Não, para mim o Paysandu hoje foi... talvez foi o jogo bem. Do Paysandu de hoje tenha sido melhor do que o jogo do Paysandu contra o Vila. Olha aqui, ó, foi o número que a gente colocou até ainda há pouco. Eu não achei que o Paysandu jogou mal. Total de chutes no gol, 21 Paysandu contra 21 da Chape. Chutes totais, chutes totais. Não dá para dizer que o Paysandu não chutou, pô. Mas o ponto aí, existe, o goleiro da Chape existe, fez 2 defesas. É porque assim, Matal, você vê o resultado 2-0 e tal, não sei o quê, a Chape é um time melhor e teve mais volume de jogo, completamente okay. Aí você não vai nem discutir. O Paysandu não fez uma boa partida, mas nem toda vez que você perde de 2-0, de 3-0, às vezes, você fez uma partida super horrível. Às vezes não acontece. Não foi uma partida horrível, mas defensivamente foi uma partida ruim do Paysandu. É, a marcação muito frouxa. O Paysandu não conseguia parar. A Chapecoense, ela trocava passe e chegava ao ataque. E se a gente for pegar essas muitas finalizações do Paysandu, muitas delas foram, por exemplo, tinham 3 finalizações num lance que era aquela bola pingada. Que a bola ficava, uns tentavam o chute, outro tentava. Então, eram finalizações dentro de um momento que poderia ter sido gol, que poderia ter feito gol, mas o desempenho defensivo do Paysandu hoje me preocupou, porque não foi só hoje que o adversário trocava passes e encontrava uma chance de gol. Não foi só hoje que isso aconteceu. Isso aconteceu principalmente nos jogos mais recentes na Curuzu, e o que mais me preocupa como um todo. O Paysandu hoje não apresenta uma evolução nesse jogo que a gente fala com tentando controlar um pouquinho mais a partida. Como ele vai evoluir se ele não tem os caras? Aí é o ponto. Só que não a gente tem que ver o que a gente tem que cobrar dele. Mas hoje qual foi o time titular? Luan, Thalisson, ele muda o Thiago Heleno, porque ele quis e não fez diferença nenhuma. Mas ele tem que evoluir ofensivamente. Mas no ataque hoje ele teve, por exemplo, a base do time titular. Para mim, Neyner e Marlon. Ele sofreu defensivamente? Sofreu, mas o adversário tinha qualidade, a gente não pode fechar os olhos para isso. O adversário tem qualidade. Agora, para mim, o ponto foi a eficiência do jogo. Paysandu, quando teve a oportunidade na proposta de jogo dele, que era jogar procurando espaço, ocupando espaço, Paysandu não foi efetivo. Perdeu os gols, não teve quem fizer. Aí ele olha para o banco, ninguém resolve. Tanto que ressuscitou o Pedro Del Valle. Olha só, o Del Valle, que não jogava há 3 meses, foi a primeira opção. Foi a primeira opção dele hoje, cara. O Del Valle. Eu não estou dizendo nem que ele é ruim, nem que ele é bom. Eu estou dizendo que um cara que não jogava há 3 meses pelo Paysandu foi a primeira opção para resolver o problema da ponta do Paysandu. Mas aí a realidade é que o Paysandu está hoje. O Paysandu não pode contratar. Mas aí cobrar algo do treinador, que é a evolução, que o Paysandu está estagnado, aí a gente tem que medir essa régua. O Paysandu tem cobrado da diretoria, pô. O Claudinei está tirando leite de pedra. Lógico. A verdade cara, é essa. Não, mas nem tanto assim, cara. Claro que tá, Matheus. Assim. Foram 9 jogos de invencibilidade, 9 jogos no Paysandu pontuando. O Paysandu está vivo no campeonato. É justamente. Cara, não é tirar o mérito do Claudinei, mas Claudinei é o responsável pelo Paysandu ainda não ter caído. E o Paysandu continua na zona. Pois é. Eu não estou tirando o crédito do Claudinei, mas não dá para a gente achar que o trabalho do Claudinei, a gente vai ter que passar a mão no trabalho do Claudinei, porque o time estava horrível, ele ressuscita, ele coloca o Paysandu no campeonato, ele coloca o Paysandu fora da zona, mas tem que dar esse passo a mais. Não é passar a mão, Matheus, é cobrar com a régua certa. Eu não posso cobrar dele coisa que ele não tem condição. Não dá para cobrar. Ele tem um time, Matheus. Qual seria a escalação ideal do Paysandu hoje? Não dá para cobrar o mesmo do Claudinei. Do jogo de hoje. Eu não falo nem de escalação. Eu falo de trabalho de time. Mas ele não tem mais o que tirar, porque chega no segundo tempo ele não tem como mexer. Mas Michel, são... As 5 substituições fazem diferença no jogo, Matheus. São 11 jogos do Claudinei. E o Paysandu, a gente ainda vê vários momentos o jogador para sair para o jogador levantando o braço, pedindo passe e o outro não passa. O Paysandu hoje, ele está pensando a jogada enquanto a bola está no pé. Mas tu acabou de falar que os caras têm 10 jogos aqui, Matheus. Os caras chegaram agora, e esse é um dos pontos, mas ele precisa começar a ter essa evolução. Não dá para a gente achar isso, porque isso já acontecia há 4 jogos. Dá pra gente falar que o Paysandu evoluiu? Mas aí é outra coisa que a gente tem que colocar em questão. É a limitação do elenco. Lógico. Pois é. E aí não dá pra cobrar no Claudinei. Conta, tu quer botar essa conta no Claudinei? Não é botar nele, mas eu também não, quer cobrar não uma, é eximir ele tu de culpa. Tu queres cobrar uma evolução de time? Não. Aqui, por exemplo. A impressão que passa é que aconteceu a pergunta sobre o Maílton foi feita. Sim. Eu tenho certeza que na pré-eleição ele falou... Cara, marca o Maílton, não dá espaço para ele. Agora, se o cara não faz, a culpa é dele? Sim. Não, a culpa não é dele. A culpa é de quem está executando o negócio que está dando errado. Se tu está falando pro cara, o Maílton é o jogador mais perigoso, você tem que chegar lá, não pode dar espaço para ele. Marca para marcar. Tu não marca, tu dá espaço, tu dá 2-3 segundos pro cara pensar, aí... Mas o ponto é, não dá para eximir a culpa do Claudinei, como parece que é. A impressão, mini impressão, que às vezes a gente trata como se daqui para frente, se acontecer algo de ruim, não é culpa dele nada. Não, ele vai ter culpa. Lógico, ele vai ter a parada, ele vai ter 2 semanas para trabalhar o time. Agora, é porque assim, aqui a gente é muito resultadista, sim, cara. Sim, muito. É muito. Enquanto ele estava empatando 9 jogos, estava tudo... Não, parecendo... Para mim, não. Não, você falava. Para mim, não. Você falava, mas parecia, sabe? Aí parece que agora nada mais presta... E todas as dificuldades que ele sempre teve, continuam tendo. Ele não tem um time para jogar. O time titular dele não consegue jogar. O Paysandu já não tem um elenco bom. De lá em cima. Sim. Ele limitado. Não tem ele tem um time bom. O Paysandu tem um time bom. Tem um 11 inicial. 11 inicial, exatamente. E aí ele não tem esse time. E ele faz essa. Ele recupera o clube, coloca o clube na competição de novo. Então, concordo, o Paysandu tem que melhorar a parte defensiva, a parte ofensiva. Só que ele tem essas peças? Vai ter quando pagar o transfer ban. Não sei. Quem é que vem? Eu tô com o Matheus aí. Se não tinha dinheiro... Vai cara, se você não trouxer três apostas ou três jogadores de elenco, pra mim é melhor não trazer. É, mas aí vai ficar com os caras que estão aí? Não vai nem tentar? Cara, o dinheiro tá pouco. Tu vai trazer cara pra ser elenco? Pra ser uma opção e daqui a pouco tu vai ver o Anderson Leite titular de novo? É um cara desse pra vir. Ele não é menos do que 50 mil. Um desses. Sim, no mínimo, pra... né? Eu tô falando um cara pra ser elenco. Pra ser elenco, pra sim, ser sim, elenco. Sim. Tá? Não é menos do que 50 mil. Se eu tô trazendo 3, eu tô falando de 150. Sim. Eu dou de bicho. É. Porque se o cara não vai me resolver. Só se for alguém que vai me resolver o problema. Sim. Se for para trazer alguém que. Eu entendo que o Paysandu tem Rossi de um lado, Diogo centralizado e Garcês ali. Aí quando troca. Sim. Tá faltando. Tanto que às vezes ele nem troca, né? Hoje, mais uma vez, o Garcês ficou em campo aí. É, ele deixa o cara lá, porque numa jogada o cara pode fazer alguma coisa. Então, enfim, mas dito isso, senhor, isso é como a gente estava falando aqui. O campeonato do Paysandu não é contra quem está lá em cima, não. O campeonato do Paysandu é contra quem está lá embaixo. E resultados assim só fazem essa questão ser reafirmada, né? Apesar da diferença de pontos não ser uma coisa escandalosa. Tabela do Paysandu é a seguinte, meus amigos. Paysandu pega o Operário na sequência em casa, depois pega o CRB, que hoje está na décima colocação, meio de tabela. O CRB que ainda joga na rodada, né? Inclusive a gente já falou contra quem, mas a gente já CRB, relembra toda a rodada, Volta toma ou leva ou faz uma goleada, né? Agora nos verdade. Últimos jogos. Depois pega o Volta Redonda. E pega o América, dois jogos em casa. E aí é confronto direto, meus amigos. E esses dois confrontos aqui é na volta da pausa. Dias 13 e 20 de setembro. Aí vai definir a sorte do Paysandu. Só sobre a parte que eu tava falando. Esses são os jogos decisivos. Se o Paysandu for depender de sorte, já era. Porque tá com azar do caramba nessa aí série. É a sorte do Paysandu. Esses três jogos, pra mim... Quatro. Sorte esse ano, não, o CRB eu não conto. Não conto o CRB? Não conto. Pra mim é um resultado que você pode ir lá e... É o que vier lucro. São dos quatro jogos, do que até o Michel tá falando, mais inacessível, mais improvável, pra escolher aqui uma melhor palavra... É o CRB fora. Mas Operário, possível em casa. Obrigação, né? Não é obrigação. Não é que é possível, é obrigação. Se quiser escapar. Volta Redonda e América em casa, senhores. Até porque teve um Jujuba que já falou ali. Se você quer ficar na Série B, você tem que ganhar, pô. Teve um Jujuba que já falou ali, e é verdade. Ele vai mandar de novo, com certeza. Faltam 16 jogos e o Paysandu precisa de 8 vitórias para chegar em 45 pontos. 8 vitórias. E aqui eu levanto uma dúvida. 45, se é que a nota de corte vai ser 45. Eu estou achando esse ano é um campeonato particular em relação a outras temporadas. Hoje é 44. Ou será que a partir de agora algumas equipes vão começar a apresentar uma queda maior? Porque a gente está vendo isso lá em cima também. Quando o time está, pô, vou ganhar esse jogo aqui para me afirmar no G4, vai lá e perde. Aí o time tá lá embaixo, pô, preciso ganhar esse jogo, é possível ganhar esse jogo pra sair da zona, vai lá, perde também. Essa Série B tá louca, cara, tá mais louca do que o normal, pelo menos na minha opinião. E aí eu já começo a duvidar, se a nota de corte vai chegar em 44, 45. Essa Série B não tá louca. Pode ser até menos. As últimas duas é que foram competições com, como é que eu posso falar, sacos de pancadas nela. Esse ano não tem. Tem um detalhe no campeonato, em determinado momento, é que o fato é que o Paysandu, independente do que cada um vai fazer, o fato é que provavelmente com 45 pontos você escape. E para você conseguir 45 pontos, o Paysandu tem que ter 50% de aproveitamento até o final. É muito. Mas o retrospecto do Claudinei dá esperança. De uma vitória em 8 jogos? Não, pelo menos de seguir pontuando. Retrospecto recente é uma vitória em 8 jogos. Mas de seguir pontuando. Com uma vitória em 8 jogos. Depois das 3 vitórias seguidas, uma vitória em 8 jogos. É esse retrospecto que vai salvar o Paysandu? Retrospecto desde que ele chegou, não esse recorte. 4 vitórias em 12, vai ter ali mais umas 6 vitórias se ele seguir assim. Já é mais do que... Ele fez nove pontos... Já é mais do que teve com o Luizinho. Ele fez nove pontos em 24, é isso? Não, ele faz o... Não, nesse recorte que você deu. Nesse recorte? Deixa eu até conferir quantos empates. Porque a gente tem que ser justo aqui. É colocar o retrospecto do cara desde que ele chegou. Não, sim. Mas porque mesmo desde assim, que ele, mesmo desde que ele chegou... Pegar o retrospecto pois é, dele desde, como um desde todo, que ele chegou, ele já fez mais do que o Luizinho, pô. Mas aí, João, a parada é a gente não pode ficar comparando com a vergonha que o Paysandu fez no início do campeonato, porque tudo que fosse acima daquilo era bom. Porque o Paysandu tinha 3 pontos, não ganhava de ninguém, então tudo que viesse acima daquilo era bom. A gente não pode comparar sempre com o que era horrível lá no início. A gente tem que comparar com o que é agora. O que é agora que o Paysandu está na zona de rebaixamento e ele só venceu um jogo dos últimos que ele fez. É, isso é apagar o mérito do Claudinei? Não é apagar o mérito do Claudinei. Mas a gente não pode tratar sempre como se ele tivesse... ou não, qual é o diferencial do Paysandu no campeonato? É o Rossi. Diferencial é... O diferencial do Paysandu no campeonato é o Rossi. Coincidência ou não, depois do Atlético Goianiense que ele jogou, o Paysandu venceu o Coritiba e depois não venceu mais. E antes do Atlético tinha perdido pontos também. Deixa eu conferir aqui. Não, perdeu um empate com o Avaí só. É, porque ele não joga. Tá? Né? Depois que o Rossi, é o que eu estou falando, o Paysandu tem um time. Ele não pode usar o time. Todo mundo sempre diz. E aí, o Rossi é um jogador diferenciado para a divisão. O Rossi faz diferença na divisão. Então, assim, se tu tem um diferencial, que é o que está te dando o suporte, tu não consegue usar esse cara, tu vai entregar mais do mesmo. E até um ponto, né, Michel? Tu falou aí um time, e é quase que literalmente um time. Porque se você tiver que tirar uma peça ali. Não, até que. Eu, a parte ofensiva. Não, mas eu. Cara. Pra até, trás, do até do meio de campo. O Paysandu no último jogo sentiu falta do Anderson Leite. Cara, o Paysandu não pode ficar sem tentar. O Paysandu tem que trazer pelo menos uns 3 caras que cheguem pra mas jogar. Mas são 3 que vêm. Pois é, não, pelo menos. E eu tô colocando aqui 3 na realidade financeira do clube. Até porque se pudesse contratar mais, se tivesse orçamento para contratar mais, traz também. Cara, se for para trazer reserva do Guarani, titular do Lanterna da Série C, que é o que o Paysandu trouxe recentemente, 3 desses... Já tem aí, não precisa já mais. Já tem. Para fazer, já tem, né? Se for trazer o cara que está sendo eliminado do ABC, o cara que está passando vergonha no Figueirense, não precisa tu trazer esse cara. Já tem um cara aqui que jogaria lá. O Marcelinho teria tá voando numa Série C. Justiça se faça. É bom se dar o crédito também ao Frontini, que fez um baita trabalho na janela. Um bom trabalho. Um baita se tivesse... Ah, eu acho que foi um baita trabalho. Porque sem dinheiro, você conseguir botar um time para jogar que não conseguia... Sim. Eu acho que foi um baita trabalho, Matauchi. Dessas contratações do Paysandu fez, acho que a maioria não é de se jogar fora, não, cara. O Anderson Leite não é um mau jogador, não dá pra falar no isso. No mínimo, eles compõem o elenco. O Garcês é um bom jogador, foi um achado do Paysandu trazer o Garcês, tá? Mas não tava dá, encostado lá no Avaí. Não dá pra foi gente um achado de Diogo Oliveira. Na mesma prateleira dos outros. Não, sim. Garcês e Diogo não dá pra te colocar na mesma prateleira dos mas outros. Mas aí é o que a gente tá falando de tá acertando pelo menos em alguns nomes. E é por isso que eu tô falando, o Paysandu não pode ficar sem desistir, sem contratar, sem pelo menos tentar contratar, sem pelo menos procurar. E tentar encontrar jogadores como, por exemplo, o Diogo Oliveira, pô. O Frontini e o Roger tiraram o Diogo Oliveira, ninguém tava esperando, pô. E o cara deu certo. É o melhor jogador do Paysandu junto com o Garcês. E foram 2 achados. E é o disso Wendell, que eu tô falando. E o Wendell. Mas aí matar os Peterson. Aí eu venho. Não, mas aí pô, mas quer aí, 100%. Não, o ponto aí, é esse. Porque não, você, não vai dar 100%. Vocês acham hoje que sem dinheiro, no sufoco, aí a gente já tá querendo, a gente já tá querendo colocar um pouquinho de esperança. Já puxa pra baixo, pô. É. Não, cara, o ponto é. Hoje, eu tô dizendo que o cara contratou certo. Não é que o cara fez o trabalho dele direito. Ou ele conseguiu contratar bons jogadores, mas meu problema é, a gente não, toda vez que vai falar, ele trouxe 10 e ele acertou. Aí qual é a impressão que passa? Ele acertou nos 10. Não, mas os caras vieram e deram resposta. Os caras alguns podem não ser solução total, mas que eles competem, eles competem. Você tirando o Peterson e o Wendell, o resto compete. Compete. O Vini entra lá e faz lá o salseiro. Hoje dele. O Pedro Del Valle teve que jogar, porque nem Peterson nem Vini passaram a resposta. Falei, tirando o Ender e o Peterson. Aí dá pra botar o Vini nessa conta aí, já que ele teve que ressuscitar o Del Valle. Mas são 3 de 7. Teve que ressuscitar o Del Valle. 3 de 7. Hoje, se passando contratar um jogador, o Denner não vai pro banco? Vou falar, Paysandu, hoje o Paysandu porque a gente está dizendo desde o início que o Paysandu precisa de um outro jogador para função. Se for melhor que o Denner, com certeza. Um cara mais criativo, um cara mais... Se for fazer um pior também, pai, aí fica difícil. É o risco. Cara, o RSN falou ali, não dá para trazer o Juninho de volta? Cara, para você seria ter... Seria ok, inclusive, ter o Juninho. Para você ter... Aí a minha briga sempre pelos daqui. Para você ter, com todo respeito, eu não gosto dessa frase, mas... Sabe quem foi para o ABC? O Ronald, atacante da Tuna. Olha aí. Dois, três anos de contrato, tá? Ele conseguiu lá. Bom pra ele, que aqui também não ia jogar se fosse pra cá. Mas olha aí, você ter Denner, Wendel, quem é que mais joga ali? Só, né? Botar só esses dois ali. Botar só esses dois na conta. Vini. E Vini, eu prefiro ter o Juninho. Porque é um ativo do clube. Sim, sim. Tá bem aqui, não dá despesa de moradia. E é até mais barato. É mais barato. Cadê, entendeu? O Thalisson, hein? O Thalisson. Tava lá no Águia. Acabou a temporada do Águia. Thalisson, Libonati. Mas, olha, senhores, eu acho que dessas contratações aí, que vieram na janela do Mundial, o saldo é positivo, tá? O saldo é positivo. Das contratações dos 10 caras que vieram. A gente acabou de falar, a gente tirou 3 caras. São achados, cara. Tem muito cara aí encostado, como o Nicolas, por exemplo, estava no Paysandu, que muda de áreas e começa a jogar bem. Quem são os 7? Quem são os 7? Começar pela defesa. Thalisson. Tá? Thalisson, Thiago Heleno. Ronaldo. Cadê aqui? O elenco do Paysandu. Na defesa são esses dois. É isso. Tem no meio de campo o Ronaldo Henrique, que é. Ah, mas joga, é um bom banco. Denner, Wendel. O Wendel tá mais abaixo. Anderson Leite, 6. E aqui aí, na Garcês, frente tem o Ronaldo Garcês e o Vini. Ronaldo Henrique. Anderson, cara, são 7 sete de 3. 7 de 10 que ele aproveitou. De 10 contratações, passando hoje. Eu vou até tirar o Vini. Passando aproveita 7. Aproveita. Usa. Usa. Mas usa. Ok. Sinônimo. Não, porque, por exemplo, hoje tem Ronaldo Henrique e Anderson Leite. A gente pode dizer que um deles é titular. Os dois titulares aí... Porque ele perde o Vargas, né? Perde o Vargas. E ainda aí... tem essa, né? E se o Paysandu tiver que trazer um outro jogador de meio de campo, além do 10, qual que ele vai trazer? Um 8. O Claudinei já falou que tá faltando boxe to boxe aí. Ele vai preferir um box-to-box. Ele vai trazer um cara pro lugar do Anderson Leite. Isso. Vilela. Eu não digo nem pro lugar do Anderson. Eu acho que é Vilela, Anderson Leite e mais um. Eu não digo, então vai sair o Denner do time. Eu não digo nem pro lugar do Anderson Leite, pra revezar com o Anderson Leite. Anderson Leite e Denner, pra mim, brigam por uma vaga nesse time, vindo mais um, desde que esse cara venha pra ser titular, esse box-to-box. Aí entrou o cara, aí beleza. Vilela. Aí Denner e Anderson Leite e mais esse cara. É isso. É isso que eu estou imaginando que o Paysandu vai fazer. Espero, né? Que ele faça isso. Vai trazer mais um ponto. E lá na frente. Aí tu tem o Marlon, que tu pode usar como um 10 ali. Que é quem, né, vai perder espaço quando contratar. E aí na frente tu traz mais um 9? Não, eu traria mais um. Mais um ponta? Mais um ponto. Mais um queria ouvir vocês sobre a partida do Thiago Heleno. Foi ok. Teve um ou outro erro de passe ali, mas no geral, por exemplo, ele não foi um cara muito exigido no jogo aéreo defensivo, e aí não apareceu tanto. Não é culpado, podemos dizer assim, dos gols. Acho que foi ok. Que talvez não seja bom para um Thiago Heleno ser ok. Porque eu acho que foi a primeira partida dele como titular. Sim, né? sim. Mas será que a entrada dele foi mais imposição? Ou... Foi. Foi. Pô, tu paga. O cara que ganha é o que o João Vanderlei ganha. Não, calma lá. Você que é o chefe, meu amigo. Você que ganha mais, tá? Ah, pô, o cara veio com salário alto. Não tem que ficar falando do salário do cara aqui, mas o Abner já falou. De quem? João Vanderlei. Você aí, claro, te tiramos de lá. Não, meu amigo. A gente te tira de Bragança com salário alto. Aí não, vamos deixar aí o Andrezão. Vocês falam aí, o povo. Deixa o Luizinho, deixa o Luizinho. Deixa o Luizinho narrando. Quando eu for sequestrado, o gente achando que eu tenho dinheiro, não vou poder pagar, pô. Aí o Luizinho vai e narra o primeiro. Aí o Andrezão vem e narra o segundo. Aí o Max vai falar: ei, vocês estão doidos? Eu trouxe o cara de lá. É doido, é? Põe pra narrar esse negócio aí, meu amigo. Vai ficar só ganhando, não. Foi isso que aconteceu, não, cara. Não à toa, você é um menino de ouro, João. E até natural, cara. Não é... Ele precisa de ritmo de jogo. Ele traz uma postura, um negócio lá diferente, né? O zagueiro, o atacante, quando vê... Porra, é o Thiago Heleno e tal. É diferente, né, do que ser o Thalisson. Apesar, o Thalisson pode ser mais zagueiro do que o Thiago Heleno. Sim. Mas isso conta na hora do jogo ali, conta. Então, para mim foi ok. Acho que é um cara que vai ser titular. E eu só não sei se o Novídio, acho que ele vai passar para a direita. Acho que ele vai passar para a direita. Vai sobrar pro garoto Thalisson. O Thalisson é um bom zagueiro, tem um futuro brilhante, mas para mim ele entra na mesma história do que os meninos do Remo entram. Uma hora o negócio vai desandar. Vai desandar, né? Entendeu? Mas aí eu não consigo ver o Thalisson comprometendo. Ah, mas o. Assim. Vale lembrar que o Thalisson também. Pô, o Thalisson ele é tratado como uma joia do coxa, cara. Sim. A multa dele é de 60 milhões. Sim. É muito dinheiro. Que é natural, cara. É o mesmo exemplo. Você veio por mim. Porque a pergunta é: quem joga mais hoje no Vila ou o Thalisson? Pra mim, o Thalisson. Para mim é o Thalisson. Cara, eu acho que são três bons zagueiros. O que você escolher ali está bem encaixado. Mas aí tem que priorizar. Você ganha a experiência do Thiago. Quem está jogando mais bola? Tá, o Thiago Heleno hoje é titular. Por todos esses motivos que a gente citou. Inclusive também pela qualidade, pela liderança. Quem joga do lado dele? Hoje eu fecho o Thalisson. Por característica, eu faria Thalisson e Thiago Heleno. Por característica, por velocidade, para não ficar uma zaga muito lenta. Sim. Mas e ainda tem essa questão, bem lembrado. Mas o Novídio, para mim, fazer uma zaga, se fosse possível, se fosse videogame, Thiago Heleno e Novídio seria uma baita de uma zaga. Mas ia ficar, acho que fica muito lenta. E aí o Thalisson acaba ganhando essa preferência para mim. E aí, Matheus? Não tem muito o que mudar, não, cara. E eu não duvido nada que daqui a pouco o Thales apareça na lateral direita aí. Ele coloque. Ele já jogou com o sistema com três zagueiros, com o Thales sendo zagueiro pela direita, né? Lá contra o Botafogo de Ribeirão. Então, ainda acho que ele vai fechar com três zagueiros. Faria sentido, né, cara? Se a gente for pegar ali as estrelinhas do elenco do Paysandu, tipo, a qualidade dos jogadores em estrelas, talvez o melhor pro Paysandu seja usar três zagueiros. É. Porque hoje. Porque a gente imagina que o Thiago Heleno é um cara muito acima da média, Thales e Novídio estão aguentando. Aí tu bota três zagueiros. Tu não tem hoje um lateral direito que tenha uma característica hoje no time titular, por exemplo, o Luan. Então tu jogando com três, tu tem espaço para botar um cara mais ofensivo, um Brian, um Edilson, sabe? Então tu pode dar uma liberdade maior para o Brian ou Edilson aparecerem. O próprio Heverson, né? Aqui tem um Heverson na esquerda. Né? Eu faria três zagueiros. Estamos ao vivo no oferecimento de Condutel Orion. Nosso sinal é garantido pela Condutel Orion do Grande Pedro. Uniodonto, o melhor plano odontológico do Brasil. Açaí Atacadista, sua estação da economia está no Açaí Atacadista. Vem verãozar aqui em Belém. E Funerária e Cemitério Recanto das Palmeiras, ligue ou chame no zap 98301-2100. 2100, não 22, tá? Até repetir aqui para não falar o número errado de novo. 98301-2100. Estamos ao vivo na rádio Liberal Mais 98.9, também no canal do YouTube de O Liberal. Senhores, Paysandu, quando a realidade bate assim, até é difícil de falar, sabe? Deixa eu passar aqui no chat. Primeiro, para ver o que a galera tá falando, que me veio um pensamento negativo agora na cabeça. Principalmente depois desse jogo aí. Antes de tu passar no chat, o Matheus falou sobre as estrelinhas. E é engraçado, né, Matheus? Mas se tu for montar o time do Paysandu pelas estrelinhas, né? Pela qualidade que a gente qualidade, imagina que ela tem, né? Tu garante os três zagueiros ali, tu põe o trio de atacante e depois tu vê o que tu faz no meio, né? É isso. Tu te vira no meio, te bota o Vilela ali. É, tu tem quatro pra botar no meio ali. Tem que fazer alguma coisa. Aí é com o Claudinei. A nossa parte a gente já fez. A gente já resolveu, é. Central Liberal informa, é, no Beira Rio, Flamengo 2, Inter 0, 2 gols do Pedro, tá? Olha aí, rapaz. Olha o Pedro aí, 2 gols. Tem gol também na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária. Abre o placar contra o Atlético Goianiense lá no estádio do Atlético Goianiense, hein? 1-0 a Ferroviária. Perdeu pênalti. Gol de Edson Lucas aos 21 no primeiro tempo. Deixa eu até atualizar a tabela. Torcedor do Paysandu tá com raiva do elenco dele. Imagina do Atlético, que gasta o dobro e tá passando sufoco. Tratou mais 3 agora, inclusive. Ferroviária ganha 4 posições, vai ao décimo lugar. Time paulista, tá? Graças a Deus. Tá lá. Pensei que ia cair a Ferroviária. Rapaz do céu, hein? Ó a Ferroviária reagindo aí no campeonato. Ferroviária, grande parte do elenco é jogador de Série C. Mas é... De... Outros anos de Série C, porque eles já estão na Série B há uns 2-3 anos. A Chape tá com... Até o Jujuba botou logo no início da que a gente começou o pós-jogo aí. Bruno Leonardo é o capitão da Chape, gente. Por isso que ela joga com 3 Rimeni zagueiros. Está no banco. Por isso que ela joga com 3 zagueiros. Que isso? Não, sério, gente. Sério. No, assim, também, a gente às vezes não, cobra... Porque... E eu entendo que a gente tem que cobrar o topo, o melhor para o nosso futebol. Mas se a gente for analisar o sarrafo... Cara, esses caras que estão aqui, eles conseguem mas jogar. Mas o próprio Bruno Leonardo, ele já tem aí umas 2-3 anos de Série B. Não é aquele Bruno Leonardo do Paysandu que passou vergonha em alguns jogos, que para mim foi injustiçado em outros jogos. Acabava que tudo que acontecia era culpa dele. O Maílton já tem uns 3 anos de Chapecoense aí. O Giovani Augusto nem se fala. O Maílton estava ano passado? Maílton estava nos últimos 2 anos. Ele era banco do Marcelino, então. Ele jogava até um pouco mais aberto, às vezes. É mais avançado, mas é uma equipe que a questão não é o rótulo, é o momento do cara hoje. Será que o cara que está na Série C hoje, nesse momento, é a grande solução? Porque quando tu vai avaliar o momento, Matheus, tu tem que avaliar o cenário. Sim. Porque assim, uma coisa é tu jogar na Chape, outra coisa é tu jogar no Remo Paysandu. Sim, concordo. Entendeu? A pressão é, o cara que rende lá não rende aqui às vezes. Deixa eu mandar um abraço especial para o nosso grande amigo Paulo Fernando, o Bad Boy, que está fazendo aniversário no dia de hoje, hein? Parabéns, Paulo. Cadê o Gilmar? Cadê o Gilmar? Muita saúde, muita felicidade, tudo de bom na sua vida, olha só. Aumenta aí. Parabéns a você. Médico mandando um beijo. No seu aniversário, seja muito. Seja muito feliz, hein? Meu amigo Paulo Fernando, amigo de todos nós, estará ao vivo aqui na programação amanhã a partir das 8h30 da manhã, no Manhã Liberal Mais, junto com o seu fiel escudeiro, o nosso grande Luiz Antônio. Ele chegou aqui na sexta-feira, né? E ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada que era aniversário dele esse final de semana. Quinta-feira. Quinta, verdade, quinta-feira, né? Porque 45 sexta-feira foi anos, meu modelo. 45? 45. Aí, parabéns pra você, Paulo Fernando. Você tá rindo, Matheus? Não, porque eu lembrei do escudeiro vindo aqui. Ah, é? É, ele falou naquele programa lá. Show de bola. Olha só, é mais novo que o Michel. Quantos anos você tem, Michel? 40. 40, é? Não passa, não? Não, tô travado nesses 40. Cadê o Luizinho que vai ganhar revelação de novo? Ah, 40. Aldo Mário Filho, boa noite. Vocês dizem que o Paysandu tem que jogar com 3 zagueiros. Pra jogar com 3 zagueiros... Viram volantes. É, tá difícil de entender, Domário. Ele fala que pra jogar com 3 zagueiros tem que ter volante que chega mais à frente, mas o Paysandu não tem. Até tem o Anderson Leite. E hoje, por exemplo, a Chape, o Bruno Matias ficava e o Carvalheira saía, né? Então não precisa. Mas você tem um Giovani Augusto que tem um Giovani Augusto 3 ali criando, que né? Que pensa por todo mundo. Né? Pensa por todo mundo. E o Paysandu não tem esse jogador. É. Quando tem, os caras falam que não corre, que não marca e põe no banco. O Álvaro Luiz Cristo Alves. Paysandu precisa de um volante para jogar com o Vilela. O meia de articulação, Beirada e o 9, no mínimo. Seria interessante o lateral direito que saiba cruzar. Por onde anda o Diogo Batista? Tava num banco da Série C. CSA. CSA, é? Deixa eu pegar aqui o Diogo Batista, cara. Não confia no Michel Anderson? Tá no CSA. 21 anos. Será que não seria um jogador interessante? Ele estava na Água Santa durante o Paulista, ele ainda pertence ao Coxa. Cara, Paysandu tem Edilson e Braik para a Série C são ok. Ele deu uma assistência ontem, não, tá? Eu acho que o problema do Paysandu não está na lateral, gente. O jogo deu uma assistência ontem. O problema do Paysandu não está nas laterais. O problema do Paysandu está no meio de campo ali e quando tem que mexer no ataque. O problema, cara, do Paysandu é esse. O Paysandu não tem um meio de campo criativo que consiga carregar o time. E quando tem que mexer ali na parte da frente, quem está entrando não está dando conta do recado. E uma coisa que me chama a atenção, cara, desse milagre que foi o Pedro Del Valle ressuscitar nesse time do Paysandu, é que o Paysandu já usou por ali. Teve um jogo que ele meio que botou Edilson por ali, não sei se tu lembra. Lembro. Ele já botou Marcelinho, já botou Vini Faria, já botou Peterson e agora bota o Del Valle. São pelo menos 5 tentativas por ali. Já teve Cavaleri. Não, eu falo mais com o Claudinei. Ah, tá. Com o Claudinei já foram 5 atletas que jogaram por ali e eu não estou contando o Marlon e o Rossi. Daria um 7. Eu fiz essa pergunta também. Não sei se o Totti vai fazer, mas eu fiz. Então, porque assim... Vai, completo. Não, porque passaram, no mínimo, 5 jogadores para tentar achar uma segunda opção para a posição, porque não é nem a primeira, é a segunda opção. Pô, alguma coisa está errada, cara. Ou na avaliação na hora de trazer, ou na avaliação na hora de contratar. Porque, cara, tu já tentou 5 jogadores por ali. É, mas aí eu acho que entra mais nessa questão de cenário, sabe? Eu não vou me surpreender se esses caras saírem daqui e começarem a arrebentar. Não, e um outro ponto, Michel, que para criticar um pouco o trabalho do Claudinei, que para mim não fez sentido, primeiro, ele tirar o Vilela e colocar o Ronaldo Henrique. E outra, quem vinha... Eu perguntei para ele explicar isso aí. Tinha um jogador que ele estava tentando recuperar, mas que nesse jogo, por exemplo, ele não colocou, que foi o André Lima, por exemplo. Pois é, que também não faz muito sentido. Se ele teve que fazer uma mudança no meio de campo, que era, imagino, para controlar um pouco mais a bola... O que levou ele a escolher o Ronaldo? Tava no banco? Tava, né? No banco. Então, são algumas decisões que, por exemplo, o cara que era a opção no último jogo, hoje não é. O cara que era titular um tempo atrás, hoje nem no banco vai. O André, pra mim, é esse cara pra poder levar o Paysandu pra frente. Assim, não é o André. A característica, sim, do André é a que serviria pra box to box. Sim, entendeu? Sim. Para fazer o que o Claudinei quer de fato. Ele é meia central mesmo. Meia central. Aí você conseguiria jogar com Vilela, que seja André Lima e Anderson Leite. Sim. Você conseguiria jogar assim, né? Só que parece que ele não... Quando ele falou aqui que o outro que jogava com ele, o André era reserva dele, para mim eu falei, esquece, não vai botar para jogar. Foi o Anderson, inclusive, né? É, eu acho que foi o Anderson Leite. O Anderson, né? Joga com quando ele. Quando ele falou aqui, eu concluí logo. Falei, esquece, ele vai dar uma oportunidade para o moleque aí, se o moleque não for bem, vai ficar lá no banco. E é isso, aí o jogador fica pressionado, aí vai entrar uma série de fatores. Aí, pô, alguém vai dizer que o André é mau jogador? O André não é mau jogador. Mas pro time, do jeito que o time tá, ou pro nível da Série B? Pro nível de Série B. Eu acho que ele consegue fazer parte de um elenco de Série B. Consegue. Dá pra gente colocar ele, por exemplo, num patamar, disso, João Vieira e Netinho quando sobem da B pra C. Isso. Um exemplo que eu lembro... Imagina o Paysandu com Netinho e João Vieira hoje. E esse é um ponto que o Paysandu tem. É só antes do João dar esse exemplo dele, é que o Paysandu, ele evolui... Ele evolui jogadores da C para B e não fica com eles. Agora vai ter que buscar de novo jogadores da C para B para tentar evoluir esses caras para nível de Série B. E aí bora ver se eles evoluem. Por exemplo, Denner, André Lima. Aí se eles evoluírem, o que deve acontecer? O Paysandu não vai segurar de novo os caras quando virarem, entre aspas, jogador de Série B. Mas você não vai ter que nascer de novo e ir atrás de... Lembra do Neto Moura? Neto Moura, que foi injustamente utilizado no clube do Remo. Contrataram ele para jogar de 10, coisa que ele nunca foi no clube do Remo. E sempre foi um bom 5, um bom 8, e se destacou muito mais como 5, se eu não me engano, no Cruzeiro. Não, pois é, justamente isso. Lá em 21, foi rebaixado naquela campanha horrível do Remo. E ele matou justamente por estar na posição errada. Aí depois colocaram ele na posição certa no Mirassol, ele subiu para a Série A. Pô. Foi no ano seguinte, né, já, que ele vai de 5 no Mirassol, se eu não me engano. Aí o cara tá lá jogando Série B como um dos melhores jogadores no ano passado. Fácil. Se você for olhar jogador que passou por aqui, que a gente disse que não tinha condição de jogar em Remo Paysandu e que hoje está jogando até talvez de titular na Série B. Na Série B, jogador que está de titular na Série B, você, se for pegar, você faz um time fácil de jogador que passou por aqui e que não deu certo, que a gente falou que não tinha condição. Então, acho que o problema está aqui, né? Pode ser também. Senhores, o problema, João, dentro disso que o Michel falou, é que a gente, aqui como um todo, a gente só quer o craque. Só quer o cara que seja absurdamente acima da média, a gente só quer o cara que seja muito acima dos outros, e muitas vezes o cara é muito mais técnico. Só que a gente tem que começar a entender que muitas vezes é melhor tu ter os nota 6 que te garantem alguma coisa, do que o tempo todo tu tá indo atrás de um craque. Aquela história do pássaro na mão e dois voando. Melhor tu ter um João Vieira na mão do que tu contratar dois jogadores, não vou dar nomes aqui, mas dois jogadores de nome, de que, pô, esse cara é acima da tudo mais, esse cara não te entregar alguma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Faça. O Bonilo Jatene tá aqui no chat. Ele, inclusive, é torcedor remista de Avril no Twitter. Vocês estão completamente errados. Ele não jogou de 10. Remo tinha o G2, Safinho e Mateuzinho pra essa função. Neto Moura entrava de 10. Neto nunca se adaptou, mas nunca jogou de 10. Jogou de 10, sim. Em alguns momentos, até quando o Remo lhe buscava ali, quando o G2 estava fora, o Neto jogou de 8 também, quando o Remo jogava com o Showa, Neto e mais um em alguns momentos. Eu não lembro quem era esse mais um. E o Neto, ele joga de 10, se eu não me engano, no período também que o G2 joga de falso 9 no Remo, naquela Série B. Mas ele não jogou de 5 como ele arrebentou no outro ano, muito porque o Remo tinha o Anderson Uchoa. O Paysandu precisa de grana, além, é claro, de vencer. Será que não é o momento, ainda mais com essa sequência de jogos em casa, tá? Dos próximos 4, repito, o Paysandu vai fazer 3 em casa. Será que não é hora de pôr Mangueirão? Ou será que não... Buscando grana, cara. Só se eu for botar o ingresso a R$20. É, e não vai ter a grana. Será? Só que o custo do Mangueirão é mais alto, né? Se eu ponho 30 mil a 20 reais, eu faço 600. Mas, por exemplo, se você fizer a logística ali, só para abrir um lado, pelo menos. Um lado do Mangueirão, pô, 25 mil pessoas. Cara, eu faria isso, mas não pelo dinheiro, mas para atrair a torcida. Trazer o torcedor pro teu lado, porque... Não que o torcedor tenha abandonado. Inclusive, eu sempre elogiei muito a torcida do Paysandu nesse ano, que o Paysandu passou o ano todo no Z4, tem a quarta média de público da Série B. Isso, para mim, é uma coisa muito acima da média do que a gente viu nos últimos anos. E sinceramente... Mas também não tem outros times de torcida. Não, mas quarta média com 12 mil, 13 mil de média. Porque os outros times não têm torcida. Não, mas isso é uma média... Em outros anos, o Paysandu tinha 7, 8 mil de média. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eu quero ver o que o torcedor do Paysandu pensa, está comentando aqui no chat com a gente. Vocês acham que é hora de ir pro Mangueirão ou Você não? Você acha que é? Eu acho que eu... Devido à situação, eu sei que o torcedor do Paysandu prefere jogar na Cruzu e em condições normais. Se o time está no momento até melhor financeiramente, além de campo, eu jogo na Cruzu. Mas o Paysandu também precisa de grana e precisa arrecadar. Você está com a Cruzu ali cheia, dá o quê? Umas 14, 15 mil pessoas? É, mas por aí. Mas aí, o quanto você consegue arrecadar com isso? Por isso que eu tô falando, tipo, se fechar pelo menos um lado do Mangueirão é 25 mil. Se a torcida aderir, for, aí já acho que dá um negócio legal. Cara, deixa eu ver até aqui os horários dos jogos. Eu sempre achei... também. Eu tenho uma opinião. Ó, de... o próximo jogo contra o Operário vai ser no dia 21. 21 é quinta-feira. Talvez para esse Mangueirão esse jogo não seja bom. É, porque é 7 horas da noite de uma quinta-feira. Tá ruim pro torcedor e pro Mangueirão. Se não mudou a data desse jogo, João? É, pelo menos aqui no... Deixa eu checar aqui no GE. Cadê? 23ª rodada. Paysandu e Operário. Ah, tá pro domingo, 4 da tarde. Bem lembrado, Mataus. Ó, jogo pra Mangueirão, isso aí, cara. Paysandu precisando ganhar. Domingo, 4 horas da tarde. Depois, que ele já tem desmembrado aqui, tá? Na tabela. Jogos do Volta Redonda e na sequência do América ainda vão ser desmembrados pela CBF. Se o Paysandu trabalhar no bastidor aí, colocar esses dois jogos, que são em dois finais de semana, num horário convidativo, num horário bacana, dá para jogar no Mangueirão e dá para arrecadar mais. Cara, eu iria também pro Mangueirão por um motivo, se eu tivesse que escolher. Seria o gramado. Se tiver uma qualidade boa, porque o Mangueirão também já tá ficando um pouquinho mais desgastado nesse último jogo. Eu tive no Mangueirão. Mas comparar com a Cruz hoje, acredito que ainda tá um pouquinho acima. Eu tive no Mangueirão ontem, teve show, inclusive, nesse final de semana. Eu acho que foi do Raça Negra até. Foi. E o gramado tava em boas condições, cara. O gramado tava em boas condições. O Álvaro Luiz ali tá falando, sempre fui a favor da Curuzu, mas esse time do Paysandu só fez uma grande partida em casa, que foi no Mangueirão, no clássico. Aqui o Natanael Araújo quer arrecadar dinheiro, coloca o ingresso a R$100. Mas aonde? Não, não vai. Na Curuzu. Não vai rolar. E o Paysandu também precisa de apoio de torcida, cara. O Paysandu precisa, mais do que nunca, de chamar o torcedor pro seu lado, tá? Não extorquir o torcedor. Porque eu acho que desse jeito beira até um pouco a isso. O RSN, se mudar pro Mangueirão, não vai dar nem 20 mil, será prejuízo pro clube e torcedor. Depende do preço. E aí o estacionamento também vai ter que estar convidativo também por aqui. Ô Felipe Lira, eu confesso que não tem ninguém rebaixado, não, Felipe Lira. Tá muito longe ainda de cravar rebaixamento aqui de qualquer time na Série B. Mas o Fábio da Cabanagem. Me preocupa. 16 jogos, 8 vitórias. Me preocupa. Pois é, Michel, isso se a conta for essa. Não, mas se você tirar. Se você e o Paysandu precisa 40... das vitórias para desempate. Desempate. Se você tirar. Você falar para mim, não, Michel, mas é com 42 vai dar para escapar. Então são 7 vitórias em 16 jogos. 6 vitórias e 4 empates. 6 vitórias e 4 empates. Pois é, cara, me preocupa. Só pode perder mais 6. Pois é, me preocupa bastante. Não é impossível, mas me preocupa. 19 horas e 19 minutos. Já já a gente vai ouvir o Claudinei Oliveira, tá? Já tá quase no ponto aqui. A nossa equipe já tá aprontando aqui para colocar o técnico do Paysandu no ar com a gente. O Scorpio Tiger, olhando financeiramente, jogar no Mangueirão uma boa, mas o Paysandu joga melhor na Curuzu. Mais ou menos, né? Depende do dia. O Paysandu joga melhor quando tem o Ross. Três jogos sem ganhar na Curuzu. Três jogos sem o Ross. Tá baixando? São três? Hã? Calma, deixa o João brigar aqui. Ah, tá. Briguem aí. Nossa equipe. É que eu tô sem o fone. desculpa. Aí não tô sabendo. Ele está baixando, João Vanderlei. Será calmo, por favor. Tá ok. Esses últimos três jogos. Não, o Rossi jogou contra o Atlético. O Atlético Uniense jogou e fez gol. E é um dos três que vai ser foi 1-1, né? 2-2. Luiz Celso, clima hostil devido à circunstância na tabela. Mas aonde, o Luiz Celso? Na Curuzu ou no Mangueirão? Cássio Cardoso, se não joga na Curuzu com pressão, ainda mais no Mangueirão é pior. Às vezes, para alguns jogadores, não é, viu? Tem jogador que prefere jogar no Mangueirão. A gente tava falando da PUC em 2021, porque vocês acham que em 2021 o Remo voou quando não tinha torcida e quando veio torcida teve jogador que sentiu? É isso mesmo. Tem jogador que prefere jogar no Mangueirão. Não só por pressão, como para se sentir jogador mesmo. É? Se sentir jogador com esse estádio ali, ver um estádio bonito. É uma coisa tu fazer num estúdio pequeno, outra num estúdio da Globo, entendeu? Uma coisa é tu jogar na Curuzu, outra coisa é tu jogar no Mangueirão. Né? Vestiário top, chegada. Eu vi a foto do Alisson lá no. Então assim, tem jogador que prefere. Marquinhos ali na plotagem. Inclusive, pô, tá na hora de trocar ali a plotagem, né? O jogo da seleção foi ano passado, pô. Oferecendo. Pra ver se o cara pega pelo menos uma inspiração. Uma inspiração. O cara acha que ele vira. Você vai sentir melhor se você vendo ali, você botando a roupa e vendo foto do Neymar? Pra mim não ia fazer muita diferença não, na verdade. Talvez eu pensaria, pô, Neymar sentou aqui onde eu tô sentado agora trocando de roupa, pra você ver, né? Aonde tá o estádio? Ele